convivência vai se transformando em amor tão imenso. Pode ir além, como nós que por sermos amigos amamos também. Estamos quase em desespero, com vergonha do que aconteceu. Mesmo havendo um amor verdadeiro, não é minha e nem posso ser seu. E por isso vou ficar sendo somente seu amigo, esquecer do nosso caso pra viver de um modo antigo. Dois amantes que por necessidade silenciaram. Dois amigos que de tanta amizade se amaram. Esse caso somente acontece a quem se quer bem. Assim eu penso. Convivência vai se transformando em amor tão imenso. Pode ir além, como nós que por sermos amigos amamos também. Como nós que por sermos amigos amamos também. O telefone da Rádio Santa Clara é 99407-4190. 99407-4190. Uma noite de fé, louvor e adoração com um dos maiores nomes da música gospel do Brasil, Anderson Freire. O show gospel que vai marcar os 127 anos de Floriano é nesta sexta, dia 5, na Praça Doutor Sebastião Martins, às 7 da noite. Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor. Floriano, 127 anos, acolhendo sonhos, criando um futuro melhor. Realização Prefeitura de Floriano. Você é precioso. Facilidade para comprar é no São Jorge Supermercados. Você encontra tudo o que precisa e se sente em casa. Frutas e verduras selecionadas e fresquinhas, uma mais gostosa que a outra. A carne é de primeira, alta qualidade. No São Jorge você pode confiar. Também tem área de alimentação, padaria, com pães e salgados, uma delícia. E as ofertas da semana e o feirão Hortifruti. Quer comprar bem? Venha e traga a sua família para o São Jorge Supermercados Floriano e Barão. Cada vez mais barato, cada dia mais amigo. Cajueiro Motos, a sua concessionária Honda em Floriano e região. Vá de Honda, asas da liberdade. Honda é boa de comprar e boa de vender. Aproveite os novos lançamentos. Honda é com a Cajueiro Motos. BR-230, bairro Cancela. Fone 3522-1001. Floriano, Piauí. Tem coisa boa acontecendo o tempo todo para deixar nossa Barão de Grajaú cada vez melhor. É a Prefeitura trabalhando, inovando e construindo a nossa primeira creche municipal, a primeira clínica de fisioterapia e reabilitação do município. Estão em pleno funcionamento e atendendo toda a população. Mais 4 escolas serão entregues completamente reformadas e o maior programa de climatização de salas de aula continua. Ainda tem a merenda de qualidade, distribuição de livros, fardamento, além dos professores bem remunerados e valorizados. Isso é só parte do trabalho feito até aqui. E isso é apenas o começo. Prefeitura de Barão de Grajaú. Trabalho feito. Povo satisfeito. Rede Gosta. Pedindo rosto, seu melhor sorriso. A nossa festa tem de tudo e o preço é miudinho. A Roche 10, menino. Compre, compre tudo. Bote pra nascer. 98998 1580 kHz. Rádio Santa Clara. Jeito novo de fazer. Jeito novo de fazer. Jeito novo de fazer. Santa Clara. Rock and roll lullaby, and she'd sing sha la la la la la la la la, it'll be alright. Sha la la la la la la la la, now just hold on tight. Sing it to me, mama. Sweet, oh mama, let me hear that. Cause I just need lots of love came through in that rock and roll lullaby. And she'd sing sha na na na na na na na na, it will be alright. Sha na na na na na na na, now just hold on tight. Sing it to me, mama, mama, mama, mama. Sing it sweet. Rádio Santa Clara, a primeira no coração do povo. Eita, canção ré perversa. A minha raquerá vai ser a Tarcísio Acordeão. Vou tentar me deitar em outras camas, procurar outro corpo que me aqueça, pra fazer com que minha mente esqueça que você me deixava ardendo em chamas. E você vai seguir com outros dramas. Também vou procurar um outro alguém. Dói pensar em você, mas eu sei bem que a distância entre nós só nos traz ganhos. Começamos iguais a dois estranhos e vamos terminar assim também. Pegada do gordinho. Foi na pegada do rodinho. Rádio Santa Clara. Santa Clara. A primeira no coração do povo. Óticas Piauí, o ponto certo da sua visão. Toda qualidade venha conferir. Responsabilidade, toda precisão. Você merece Óticas Piauí. Óticas Piauí. Óticas, joias e relógios. Laboratório totalmente digital. Óticas Piauí, valoriza o seu visual. Laboratório próprio de última geração, totalmente digital. Seu óculos de grau em até 30 minutos. Óticas Piauí, na Rua São João, 493A, Centro Floriano. Fone 3521-1626. O ponto certo de sua visão. Óticas Piauí. De 1º a 4 de julho, fique numa boa com as ofertas de férias do Mix Mateus. Papel higiênico Velude VIP, leve 12, pague 11, 12,90. Feijão carioca Tia Dora, 1 kg, 5,59. Leite longa-vida Betânia, 1 litro, 4,99. E mais peito de frango, 1 kg, 13,90. Macarrão espaguete premiata, 400 gramas, 2,29. Cliente Mateus Mais tem descontos exclusivos. Informe seu CPF no caixa e aproveite no Mix Mateus. A Dario Pax, especializada em serviços funerários e preparação de corpos para velório, possui um centro de velório para maior conforto e comodidade no momento mais difícil de sua vida. Fique sócio da Dario Pax Assistência Familiar e desfrute dos descontos de nossos convênios. Dario Pax, Rua Fernando Marques, 698, Centro, e Rua Gabriel Ferreira, 1098, Manguinha. Telefones 3522-1793, 3522-1818. Floriano, Piauí. Todos os sábados, das 10 às 11 da manhã, você tem um encontro marcado com Frei Alfredo, aqui na Rádio Santa Clara de Floriano. Programa Cantar a Vida. Bom gosto e qualidade no ar. É aqui, Rádio Santa Clara. Thank you.